Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bancada Azulina. Bancada Azulina número 87, para a gente falar desse jogo contra o CSA, que aconteceu na tarde de ontem, lá em Maceió, e que terminou com 1-1. Gol no CSA, abriu o marcador no primeiro tempo, Confiança empatou no segundo. E para fazer as apresentações aqui, hoje não temos estreantes, mas temos um retorno. Edeni Fernandes, e aí Edeni, muito saudade de você, meu camarada aqui no Bancada. Como é que tá seu final de semana? Fala, Mike, tudo bem, cara, tudo tranquilo. Meu final de semana tá praticamente todos os dias, que eu tô de férias de trabalho agora esse mês, então tá bem mais tranquilo aí pra contribuir, pra acompanhar mais de perto aí o Bancada, tá? Mas tá tudo tranquilo, é aquele copo meio cheio e meio vazio, né? Com Confiança, e a gente explica um pouco mais o porquê disso daqui a pouquinho aí para todas as pessoas que estão acompanhando o Mancada. Grande abraço a você e a todos que estão participando. Valeu, Edeni. Seja bem-vindo de volta, boas férias aí, descanse, aproveite bastante, que todo mundo merece. Junto aqui comigo também, Fernando Santana. E aí, Fernandinho, como é que você tá, meu filho? Como é que tá esse feriadão aí em Goiás? Fala, minha bancada, minha galera, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Hoje, um domingão diferente, né? Sem jogo do Confiança. A gente tá acostumando com isso, mas amanhã já começa a pensar no próximo jogo. Graças a Deus, a gente tá vivendo um sonho que era muito esperado, né? Ver o Confiança direto na televisão, 38 rodadas na Série B. Então, hoje é um dia de lembrar. 6 de setembro, amanhã é o dia 7, o dia do acesso. Então é um dia que a gente leva com alegria no coração, mas graças a Deus tudo bem. Agora eu torcer por Confiança melhorar um pouquinho o desempenho para a gente despontar nessa Série B. Valeu, Fernando. Pois é, cara, é um sonho estar disputando essas 38 rodadas. Só que poderia ser um sonho mais devagar, porque, meu amigo, é um jogo em cima do outro, não dá nem para respirar. Junto aqui comigo também, Stephanie. E aí, Stephanie? Como é que você tá? Fala, galera. Eu tô bem, né? Estaria melhor se o Ponto Fraco fizesse outro gol ontem. Finalmente desencantou, né? Estaria com certeza melhor com outra vitória, porém, é como vocês disseram, indo devagar, eu acho que o time tá assim, desempenhando cada vez mais, melhor, né? E é isso, é seguir nesse ritmo e trazer sempre os três pontinhos pra casa. Valeu, Stephanie. Pois é, quando eu digo que sua corneta salva, ninguém acredita, acha que é falha de feita. Sua corneta salva, depois do vídeo de Stephanie, do Ponto Fraco, do Ponto Fraco, do Ponto Fraco, onde é que o homem começou a jogar mesmo? Então, continuemos cornetando. A cornetada deu certíssimo. Tá vindo outra, viu? Só tenho isso a dizer. Expectativas foram criadas, como diria a Carla Ferreira. E fechando a bancada de hoje, Vitor Cardeal, o homem do Proletário News. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como é que tá esse feriadão da Independência? É isso aí, Mike. Tô bem, graças a Deus. Mais um final de semana aí com um bom resultado do Confiança lá em Alagoas. Um ponto a ser comemorado. É um jogo que foi difícil, apesar de a gente ter ficado o segundo tempo inteiro com um a mais. Mais um ponto a ser comemorado, bom resultado, e já projetando aí esse jogo na terça-feira, né, contra o Juventude. E lembrando também, como o Fernando já falou aí, que amanhã comemoramos um ano do acesso para a Série B, né? Pois é, amanhã um ano do acesso à Série B. Podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Você também vai achar ele no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Você usa o aplicativo de podcasts, é só buscar pelo nome Bancada Azulina no seu aplicativo. Vamos falar do jogo, né? Ontem o Confiança empatou com o CSA lá no Trapichão. E o time praticamente manteve a formação base que vem jogando em todos os jogos. Fernando Santana, como é que você viu a leitura do primeiro tempo? Apesar do gol do CSA, a gente jogou bem, a gente jogou melhor. Como é que você enxergou ali os 45 primeiros minutos? No primeiro tempo eu vi o Confiança bem padrão Confiança dessas últimas rodadas, né? Se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com os outros jogos dessa competição, pareceu muito o jogo do Cuiabá, que pareceu muito o jogo do Figueirense, e pareceu também muito o jogo contra o Vitória. Mas era muito fruto dessa formação do Confiança com os dois volantes ali atrás. E eu gostei, assim, da evolução que a gente teve. Poderia ter sido melhor, obviamente, mas se for para colocar os pontos positivos, foram. A gente conseguiu criar algumas oportunidades interessantes, porém, a gente deu brechas defensivas, né? E o lance do gol foi uma falha coletiva ali no meio de campo, onde deixou o cara passar lotado. O cara entrou sozinho pelo meio, saiu atropelando todo mundo, conseguiu um drible bonito e fez o gol. Mas já tinham acontecido chances parecidas, né? Então, não dá para colocar na conta da desatenção, mas era uma jogada que foi já tinha sido vista, né? Eu vi o CSA também muito atrás do resultado, ainda mais ancorado na muleta de Argel, né? Que é um treinador que o tempo todo ficava revoltado quando os volantes tocavam para trás, jogava toalha no chão, fazia aquele showzinho dele todo. E ele queria que o time dele fosse para frente, e foi. Confiança conseguiu anular em alguns momentos o CSA, mas infelizmente tomamos aquele gol numa falha coletiva. O meu ponto negativo do primeiro tempo é André Moritz. Realmente tá difícil engolir o futebol dele. Ele realmente não está apresentando algo diferente. Eu queria que ele conseguisse apresentar algo diferente nesse meio de campo, e ele não está conseguindo. E ainda mais depois a gente viu ele tomar um cartão amarelo no banco e ficar suspenso com 3 cartões amarelos, sendo que 2 desses são no banco, né? É revoltante esse tipo de coisa. E aí ainda tem Bruno Paraíba para falar, mas eu vou deixar para vocês falarem isso aí, porque no segundo tempo ainda ele ainda foi pior do que no primeiro. Mas o resumo do primeiro tempo é isso. Assim, a gente teve algumas oportunidades, também sofremos na marcação, mas poderia ter tido um pouco mais de encaixe ali no meio de campo. E aí, isso eu acredito muito a André Moritz não ter conseguido dar mobilidade no nosso meio de campo. Valeu, Fernando. Vitor, e o segundo tempo, como é que você enxergou, né? O segundo tempo que foi marcado por uma expulsão pelo lado do CSA logo no início. Eu, quando apostava, sempre que tinha expulsão no jogo, eu largava aquele jogo de mão, porque normalmente quem fica com 10 bota os 10 dentro da área. Esse jogo fica muito amarrado, não sai nada. Mas como é que a gente conseguiu reverter isso e pelo menos empatar? Um segundo tempo que foi de claro predomínio do Confiança, né? Nos primeiros minutos já mostrava isso, que o CSA ia buscar se defender mais para tentar o contra-ataque, para matar o jogo, mas quando o jogador deles é expulso, muda completamente, né, a configuração da partida, e o Confiança passa a crescer ainda mais, a tentar o gol ainda mais, dominou completamente as ações da partida, e foi cada vez mais empurrando o CSA para trás, né? O CSA não ficava sem saída, fazia cera, estava satisfeitíssimo, né, com aquela vitória por 1-0, mas o Confiança insistiu, chutou de fora da área, algumas jogadas também de cruzamento, e com aquele gol de Ari Moura, acabou fazendo o empate, né? Empatou o jogo, e a gente saiu com esse ponto aí precioso lá de Maceió. Ficou com aquele gostinho, né, de que dava para ter sido melhor, que dava para ter ganhado o jogo, dava para ter vencido, talvez se tivesse um pouco mais de qualidade ali na frente. Mas acabou sendo bom, sim, esse empate, né? Destacar as entradas do Thiago Luiz, que melhorou bastante o time ali atrás, né? A construção das jogadas ofensivas do time, deu um toque de bola bom ali. Ele entrou praticamente como segundo volante, né? Segundo volante meio como meio também, com meia, né? Jogando ali um pouco mais recuado e não como segundo atacante, como muita gente esperava. E acabou indo bem, dando uma boa mobilidade ali, ajudando bastante, confesso, com esse resultado. E também destacar o Ari Moura, né? Que é um cara que sempre foi bastante criticado pelo fato de não conseguir finalizar bem, mas acertou aquele chute lá de fora da área. E aí a gente acabou saindo com esse empate lá de Alagoas, né? O Confiança aqui tentou chutar mais a gol do que vinha tentando nos outros jogos, né? A gente sempre falava aqui que um dos defeitos desse time é que chutava pouco a gol, né? Não chutava muito. Tinha dificuldade de criar alguma jogada também, quando nem arriscava, nem criava jogada e nem arriscava de fora da área. Mas nesse jogo foi pelo menos uns 3 ou 4 chutes ali de fora da área e acabou fazendo o gol dessa maneira, né? Valeu, Vitor. E para falar do autor do gol, né, a menina que trouxe a Ari de volta para o jogo, Stephanie, que depois da sua cornetada, do seu vídeo, o homem voltou a jogar. E aí aproveite, Stephanie, fale dos seus destaques positivos e negativos do jogo de ontem contra o CSA. Pois é, gente, o homem voltou, é oficial. É, graças a Deus, né, a cornetada realmente deu efeito. Ele já tava tendo um rendimento muito bom, isso eu posso destacar por conta dos jogos, né? E ontem, finalmente, fez gol, salvou aí e empatou, trouxe um empate pra gente. Sobre o jogo de ontem, eu tive a mesma sensação do jogo do Cruzeiro. Como vocês falaram, o gostinho de quero mais. Eu acho que o time poderia sim ter trazido a vitória para casa. A confiança estava bem, né? Pelo que eu vi. Óbvio que o CSA estava muito mais ofensivo. Até porque, realmente, vindo de 4 derrotas, quem vai querer trazer um time recuado, um time para baixo? Não. Quer trazer um bom resultado, quer começar a vencer, a reagir. E foi isso que o CSA fez. Tanto que fez logo o gol e trouxe, né? E fez os 3 pontos até então. Aí vem nosso homem, nosso querido ponto fraco, que agora não é mais. Espero que continue, né, não sendo. E trouxe um ponto pra casa, que querendo ou não é bom. Eu creio que, assim, o time tem, querendo ou não, questões a treinar e a desenvolver muito melhor. Como as finalizações. Porque é uma coisa que realmente, velho, o time tava bem, a zaga tava boa. Meio de campo eu achei até bom, porque a gente fala muito que o meio de campo às vezes chuta lá pra frente, aí volta tudo de novo. E ontem tava bom, o jogo tava bom, e a gente, tipo, não trouxe os 3 pontinhos. Como eu vi que vocês falaram no grupo, que a gente tinha chegado ao teto dos nossos jogadores, as limitações dele. E realmente, mas eu acho que tem que melhorar. E assim, eu acho que a próxima cornetada vai ser com o Bruno Paraíba, viu? Pra ver se o cara dá uma animada aí, né? Porque tá aí complicado. Aí sim. Aleluia. Amém, igreja. Pois é, Stephanie, você não quis cornetar Bruno Paraíba agora, mas corneto eu. Acho que ele ontem foi muito mal, mais uma vez. Ainda que eu consiga extrair alguma coisa de boa daquele pivô, de buscar a bola, de brigar ali com o zagueiro e ganhar bastante bolas dos zagueiros, tocar do lado, mas atacante tem que fazer gol, ele tem que estar ali na frente, ele tem que incomodar a defesa, tem que chutar no gol, e ele, quando tem essa possibilidade, eu sinto que às vezes ele hesita, eu não sei se é uma fase que está atrapalhando, não sei se ele precisa de um gol para deslanchar, mas eu sinto que às vezes a bola está ali, a feição para ele chutar, ele oscila e ou chuta no zagueiro ou toca de lado. E aí, pra mim, o grande destaque negativo ontem foi Bruno Paraíba. De fato, ele foi muito mal. A gente teve uma jogada, Mike, na linha de fundo. Eu tenho a mesma sensação. A gente teve uma jogada na linha de fundo com o Enes. Incrível, assim. Enes partiu e não cruzou rasteiro e não tinha ninguém. Sim. É o tipo de movimentação que o atacante tem que ser capaz de fazer essa leitura. Em casa, eu vi que Enes ia cruzar rasteiro, pelo jeito que ele correu e chegou na bola. Era só ter feito essa leitura de chegar, pelo menos. Eu tô vendo, além dele mal tecnicamente, assim, talvez sem ritmo, fora de ritmo do confiança. Ele não tá entendendo ainda como são as jogadas, como os companheiros desenvolvem os pensamentos. Porque às vezes é pra ele correr e ele não corre, às vezes é pra ele ficar e ele correu, entendeu? Então, acorda, Bruno Paraíba. Ei, Fernandão, será que o problema dele é cognitivo? Tem um pouco de treino também, né, cara? Porque, por exemplo, ontem eles saíram do jogo, aí hoje eles fizeram um treino regenerativo no CT do CSA, tomaram um banho de mar, e aí já estão embarcando para Caxias do Sul, devem chegar de hoje para amanhã em Caxias, aí faz um treino rápido e vai para jogo terça. Então, esse tipo de jogada, por exemplo, o lateral vai subir, ele vai se comportar como? Enes, graças a Deus, ele parou com aqueles cruzamentos na lua. Ele acha que ele prefere, ó, por baixo é mais fácil de acertar. Então, ele tá tentando mais baixo. Talvez seja um pouco de treinamento também, porque só resolver isso no papo, eu não joguei futebol, mas não deve ser tão tranquilo assim. Eu vejo ainda uma outra coisa, que é a característica dele com a de Muritz, né? Muritz também é um jogador alto, grande, e que hoje sim é um cara lento. Talvez essas duas figuras no time não estejam dando encaixe nas características com os pontas rápidos. É, eu acredito que talvez, assim, com a saída de Moritz agora, principalmente por conta do cartão, um meio de campo um pouco mais veloz para Bruno Paraíba receber com mais condição, pode ser que ele consiga fazer um golzinho aí. E eu torço para que ele faça, mas não estou vendo muita possibilidade, não. É, não, às vezes é só um jogo bom que precisa. Fala, Vitor. É, você falou aí sobre a questão do treinamento, e o Confiança vai ter 2 semanas livres agora para treinar em setembro, né? Que é uma depois desse jogo contra o Juventude, depois de terça, né? A gente joga com o Juventude na terça, depois você joga na outra terça contra o Avaí, e depois do jogo contra o Guarani, que vai ser numa sexta-feira, a gente só volta a jogar no outro domingo contra a Ponte Preta lá em Campinas. Então a gente vai ter aí 2 semanas praticamente seguidas de treinamento livre. Eu acho que vai ajudar bastante, não só o Bruno Paraíba, né? E também aos reforços que estão chegando. Pois é, se a gente percebe que nessa semana que teve livre, acho que antes do jogo do Cruzeiro, né? É, não, o Cruzeiro foi o fim da maratona. Depois do jogo do Cruzeiro, você vê que o time melhorou, depois que teve aí uma semaninha para treinar, em que pese a Covid de Matheus Costa. É, mas já fazendo a transição para esse jogo contra o Juventude, Edenir, eu queria que você analisasse como Confiança está em desempenho em relação a pontos, né? A gente sempre fala, e Zé Carlos, ele se abraçou com o mantra de que trazer um ponto fora de casa é importante. Hoje Confiança está na 15ª posição com 7 pontos. Pela leitura de tabelas anteriores da Série B, é para se animar, é para continuar preocupado ou já é para entrar em desespero? Fala, Mike, é aquilo que eu disse do copo meio cheio, meio vazio, né? Eu acho que é o que falta realmente para Confiança, tomara até com nossos companheiros aí de bancada falaram aí agora há pouco, que essa parada aí do Confiança, né, esse tempo para trabalhar aí sem jogos, tempo mais treinamento, traga o equilíbrio necessário que o Confiança precisa. Se você for buscar hoje, Confiança tem 7 pontos. O Confiança hoje, se ele tem um aproveitamento de 33,3%. Se você for comparar com os números de 2015 a 2019, é um número razoável, porque, ó, em média, o time que se livrou, o 16º colocado, fez 43 pontos. Isso dá um aproveitamento de 38%. Então, Confiança está um pouco abaixo desses 38%. Para o Confiança ter esse 38%, ele precisaria ter ganhado um ponto a mais. Teria que estar hoje com 8, mais 7, com 33% de aproveitamento. E é uma coisa engraçada, de 2015 a 2019, o time, nesses 5 anos, 3 vezes, o Oeste se livrou. Em 2015 ele se livrou, 2016 se livrou e 2018 se livrou. E hoje ele está caindo pelas pedras, se eu não me engano, é o último colocado. Então, comparando os 5 anos anteriores, o Confiança ainda não está bem, porque ele só tem 33,3% e o time que se livrou fez 38%. Ele fez em média aí, o time que escapou, 10 vitórias e fez em média 43 pontos. Se for comparar com os números de 2020, estamos, né, nos livrando aí, porque hoje o time que é o 16º, que é o Figueirense, como a gente está fazendo aproveitamento, então acaba equilibrando aquelas histórias de que tem jogo a menos ou a mais, está vendo pelo rendimento de acordo com os jogos que ele fez. O Figueirense se livra, mas hoje ele tem 23,8% de aproveitamento. Então, Confiança aí tem quase 10% acima. Então, o desempenho dos times nesse campeonato 2020, quando se fala em Z4, ali aquele turma que cai, ele está muito inferior ao de 2015 a 2019. Que bom, né? Que esse ano está assim. Mas isso leva a crer que o Confiança precisa de equilíbrio. Isso que a gente estava falando um pouco. Se você buscar, o Confiança hoje fez 7 jogos atualmente. 3 em casa e 4 fora. O aproveitamento do Confiança jogando em casa é aproveitamento de G4. Ele tem 5 pontos ganhos em 9 disputados. 36,7. Isso é desempenho de G4 aí agora em 2020. Embora, quando se fala em jogar fora de casa, o aproveitamento do Confiança cai para 16,67%, que é um aproveitamento de Z4. De 12 pontos disputados, o time proletário só fez 2. Então, esse é o que bom que ele está buscando, né, nos últimos 4 jogos aí, pontuando, seja fora, seja dentro de casa, Mas principalmente agora é preciso, vai vir uma sequência de jogos dentro de casa, é importantíssimo garantir os 3 pontos, até porque primeiro critério de desempate é vitória, então o Confiança precisa ganhar, tem muita gente aí nesse bolo, 7, 8, 9, mas com mais vitórias do que a gente, então é isso, Confiança hoje dentro de casa tem um aproveitamento de G4, fora dele um aproveitamento de Z4, e hoje a gente tem uma vitória, 4 empates e 2 derrotas, 5 gols prós e 7 gols contras. A defesa mais vazada é o Oeste, com 13 gols, e a menos vazada é a da Chape, com 2 gols só sofridos, tá? Então é isso o panorama, então é aproveitar. Eu sei que a gente vai ter um jogo muito difícil agora em Caxias do Sul contra o Juventude, que vem de vitória, ganhou bem, ganhou do Oeste, mas a gente percebe que na Série B a gente acabou aquele coisa de jogar, porra, vamos jogar com aquele time, é tradição. Fomos lá e jogamos bem com o Figueirense, estamos jogando bem dentro dos nossos princípios, né? Aquela coisa de que a gente ainda não tem uma força ofensiva boa, nossa saída de bola dos volantes é ruim, mas também a gente melhorou em alguns aspectos. Então, é isso. Então, o copo do Confiança é entre meio cheio e meio vazio, né? Se eu for comparar com anos anteriores, está legal, não está bom, e comparando com esse ano, até que a gente aí tem uma gordura queimada, gordura muito, muito, muito, muito fina, então a gente tem que começar a pontuar, principalmente, garantir em casa essa campanha de G4, meu caro Mike. Valeu, Edenir. Pois é, o ano passado, acho que teve clube que se livrou do rebaixamento com 40 pontos aí. Foi uma Série B um pouco atípica. Espero que essa tendência se manifeste, né? Fala. E no ano passado, se livrou, foi o 16º, com 41 pontos e 10 vitórias. Em 2018, o Oeste teve 46 pontos com 9 vitórias. Em 2017, foi o Guarani de Campinas com 44 pontos e 11 vitórias. Em 2016, o Oeste de novo com 41 pontos e 8 vitórias, e em 2015 o Oeste de novo, sempre batendo na trave aí, tomara que esse ano vá, foi 44 pontos e 10 vitórias, então a gente tem que fazer uma média aí de 10 vitórias mais ou menos e chegar pelo menos ali numa média de 43 pontos ao final das... Exatamente. De rodar. Beleza, Edni, boas informações pra gente já, porque já se passaram 7 jogos, né, não tá tão no início assim da competição, a gente já precisa começar a fazer umas contas aí para alinhar o que a gente precisa. A minha conta pessoal é que a cada 8 jogos a gente precisa fazer 9 pontos. Então, se a gente vence o Juventude na próxima rodada, a gente combate essa meta e ainda sobra uma gordurinha. Eu queria fazer uma colocação aqui do último programa. Eu até levantei a questão da tabela, possivelmente ajudar os Confiança por conta dos adversários, né? Rapaz, essa rodada, se não fosse o Figueirense perdendo do Paraná e o Juventude ganhando do Oeste, ia ser trágico. Porque sim, sim. O resultadozinho vieram para complicar a gente. O Guarani ganhou do Operário de virada. O Sampaio ganhou. Ninguém imaginava o Sampaio ganhar. O Sampaio ganhou. E o Brasil também ganhou do Náutico. Rapaz, que rodada doida. A Série B é meio isso, assim, imprevisível. Não, e ficar de olho nesse Brasil, né? Porque tava todo mundo já dando ele como morto, como um dos possíveis rebaixados. E, como diziam os gaúchos, né? Não tá morto quem peleia. Ganhou Cruzeiro e Náutico em seguida e deve vir com moral para as próximas rodadas. E só lembrando que Sampaio Correia e CSA, que são respectivamente o 18º e o 19º, tem 6 jogos, né? Enquanto isso. Aí a maioria, até o próprio Confiança tem 7, né? Com 7 pontos. Sampaio Correia e CSA tem 4 pontos em 6 jogos, né? Então ainda tem um joguinho aí a menos do que o Confiança. Realmente é de ficar esperto. É aquele meio da tabela ali. Uma vitória é de bom grado, porque leva a gente pra cima, porque senão os outros times chegam e a gente cai vai pra baixo da mesma forma e fica aquele aperreio, vamos dizer assim, a cada rodada. Verdade. Agora a gente, por outro lado, não teve nenhum. Só o primeiro confronto direto do Z4 foi contra o CSA. E mesmo assim, eu acho que o CSA, se encaixar, não é time para ficar no Z4. É time para pegar meio de tabela e, quem sabe, até tentar algo mais. Então, também, Mike, tem isso. Se você perceber por tabela, o Cruzeiro também hoje é Z4. É. Figueirense também. Tá ali embaixo, joga... né? Mas o Figueirense, rapaz, sei não. Se o Figueirense salva desse ano. Se o Figueirense tá bem arriscado. Até pela crise que eles estão passando por lá. Vamos falar do jogo do Juventude. Só uma passada rápida, porque vai ter um pré-jogo exclusivo para esse Confiança Juventude. Na verdade, Juventude e Confiança que acontece lá em Caxias. Porque aí amanhã a gente já vai saber notícias, escalações, como é que tá as coisas. Mas, Vitor Cardeal, como é que você enxerga essa viagem lá ao sul do país? Pegar o Juventude que subiu junto com a gente, né? Tava na Série C ano passado. Se abraçar com o mantra de Zé Carlos, um pontinho fora de casa é muito bom. Mike, vai ser um jogo muito difícil, né? O Juventude é uma equipe de qualidade, tem alguns bons jogadores comandados ali pelo Renato Cajá no meio de campo, né? Que já é bem experiente. E acho que sim, se agarrar nisso que o Zé Carlos falou, é claro que buscar sempre a vitória, mas se empatar já estaremos satisfeitos, né? Pelo menos eu já estarei satisfeito. Acho que é um jogo que a gente não é favorito, vai lá como, não sei se frango atirador, mas vai lá não sendo favorito, né? Vai lá com aquela condição de que se perder é um resultado normal, né? É um resultado que o Juventude já esperava, um resultado que todo mundo vai esperar. Mas acho que a gente tem condições sim, de trazer esse empate. Acho que a gente tem condições de fazer um jogo fechadinho lá, jogar sem erros. Porque assim, a gente tomou, nos últimos três jogos aí, tomou apenas esse gol do CSA, né? E assim, foi um gol mais por... Claro que o jogador do CSA teve méritos, mas foi um gol que a zaga do Confiança errou bastante, né? Foi uma sequência de erros. Então se de repente a gente passar mais um jogo sem errar defensivamente, como foi contra o Figueirense, como foi contra o Vitória, e achar um golzinho lá na frente, ou mesmo que não faça gol, trazer esse empate, a gente vai trazer um bom resultado sim. Acho que o empate já tá bom, mas é claro que se der, vamos beliscar essa vitória aí, que seria importantíssima, né? A primeira do Confiança fora de casa, né? A gente que ainda não tinha feito gol fora de casa, fez agora esse contra o CSA, e acho que o próximo passo é vencer fora de casa. Vamos ver aí o que é que vai dar. Beleza, o Juventude que vem de dois empates em 0-0 fora de casa, então a gente já sabe que faça um café antes do jogo, porque vai ser daquele jeito. Stephanie, no lugar de André Moritz, que está suspenso pelo terceiro amarelo, quem você colocaria? E você faria a inversão que todo mundo cobra de botar Ari mais pro meio? Eu deixaria meu ponto fraco no lugar quieto dele lá, porque, como eu disse, ele tá rendendo bem, então não tem por que mexer nele lá. Deixa ele lá quietinho. Eu acho que colocaria Bruno Paraíba e espero que ele renda, né? Apesar que, tipo assim, eu não gostar dele, mas querendo ou não, é um atacante que tem que render no nosso time, que eu acho que é uma opção, tem que trabalhar isso nele, até porque, como vocês disseram, ele tá, tipo, fazendo ao contrário as coisas. Vocês comentaram no grupo também, uma jogada que ele era pra fazer com o pé, ele fez com a cabeça, a outra que era ir pra com a cabeça, ele foi com o pé. Então, tem que trabalhar isso nele, porém eu acho que eu colocaria ele, tem que dar chance a ele, só que ele tem que saber e ver essa chance, porque querendo ou não, como André Moritz, eu não gosto muito de André, falo sinceramente, não gosto, fora o rendimento dele que eu não acho tão bom, então eu daria essa chance para Bruno, para ele mostrar e desenvolver um futebol melhor. Mas Bruno já tá no cano. E quem é que vai ser o 10? É isso que eu ia perguntar. E quem é o 10? Acho que colocaria Marcelinho, então. Não, Ítalo. Gente, eu tô com saudade lá de Ítalo em campo. Eu acho que Ítalo nem vai, Esther, pro campo. Ele tá machucado e Marcelinho tá com Covid. A gente tá com problema mesmo de escalação. Nossa escalação tá complicadinha, né? Uhum. Ele tá aquele tipo de coisa assim. Quem é que você quer colocar no time? Aí você diz, qualquer pessoa diz, não, esse não pode. Diz, esse não pode, esse não pode. Esse não pode, então, só pode quem? Então me diga quem pode. A gente vai acabar morrendo com o Vertinho. Rapaz, quem pode? Achei Vertinho, Thiago Luiz, Alisson, que entrou bem, foi a surpresa do jogo. Eu até tinha esquecido dele. Vertinho, Thiago Luiz, Alisson e só, que eu me lembro assim. Ainda tem Vila, né? Mas acho que não vai com ele, não. O Gorni viajou, né? O Gorni saiu de Aracaju, foi pro Maceió pra ser integrado ao elenco e viajou pra, vai viajar, né, pra Caxias do Sul. Então, mas eu acho Thiago que difícil Luiz. Que ele comece como titular, né? Sim, sim. Thiago Luiz. Vertinho não, gente, pelo amor de Deus. Olha, mulher, aí você fala no meu ponto fraco. Então, né? Então, né? Mas não, Vertinho não. Acho que Thiago Luiz, pela entrada dele, boa. Gorni, Gorni é só, sempre é, nas, nos pênaltis. É pênalti, tem que ser Gorni, acabou. Mire, quando a gente menos espera, é quando ele vai e faz o gol. E quando a gente tá precisando, ele, não, pera aí, não é o momento. Pera aí, vai chegar o momento. Aí, na hora que realmente a gente menos espera, ele, pera aí, minha hora de brilhar, queridos. É nossa relação de amor e ódio com o Everton. Gente... Com certeza, com certeza. Mas o homem tá querendo, pelas postagens dele nas redes sociais, tá faltando oportunidade. É, Deus vai ajudar, sim. Quem trabalha, Deus ajuda, é mais ou menos assim. Procure lá as postagens de Vertinho, que tá bem assim. A hora vai chegar. Será que esse momento tá chegando, meus amigos? Claro. Será que é no próximo jogo? Quem sabe? Já volta ali pra Série C, que é a casa dele, time que tava na Série C ano passado, já tá acostumado. Enfim, vamos que vamos. Eu acho que vai ficar entre Thiago Luiz e Alisson mesmo. Acho que vai ser um dos, sim, dois aí. Apostaria mais, inclusive, no Alisson pelo fato de ter entrado já na vaga do Morito, né? No segundo tempo. Sim. Ele já tira o Morito e já vem com o Alisson, né? Então pode ser que seja o Alisson. Eu tô apostando nele. Acho que vai ser ele o substituto do Morito. Se tivesse que apostar. Mas aí a gente não pode desacreditar, Vitor, da capacidade retranqueira de Matheus Costa, né? De meter um Amaral, Jefferson e Madison juntos aí. Imagina, três volantes. É, eu acho que ele pode fazer o que ele fez contra o Cuiabá. Né? Contra o Cuiabá, sim, ele colocou dois volantes, colocou o Vila na ponta e aí colocou o Reis de segundo atacante, né? Então pode ser uma, sim, alternativa também. Ou de repente ele pode colocar o Everton também. Acho que tá bem aberto, tá difícil de saber. Beleza, pessoal. É, como vai ter um podcast só sobre Juventude, a gente fala isso melhor amanhã. Então vamos para a rodada de despedidas, né? Vamos começar aqui com a Edenir. E aí, Edenir, suas despedidas, suas impressões desse jogo, dessa semana que se inicia aí, que tem dois jogos importantes. A expectativa é boa. É, sabemos que é um jogo difícil, mas é um jogo... É como o pessoal disse, a Série B hoje está muito... Ou equilíbrio, ou muito estranho, enfim, para quem quiser achar. Porque hoje a gente pensa que vai jogar... Pô, joga fora de casa, joga bem. Enfim, eu acho que o Confiança também está encontrando uma maneira boa de jogar. Só bem rapidinho, já que eu trouxe números da eu sei que a gente vai falar melhor no próximo podcast sobre Juventude, mas o retrospecto do Juventude em casa é o mesmo do Confiança dentro de casa. Em três jogos, o Juventude empatou duas e ganhou uma. Então ele fez 5 pontos em 9 disputados dentro de casa. Então, pelo retrospecto, e foi um começo forte do Juventude, depois o Juventude deu uma queda, ganhou uma moral agora com a vitória sobre o Oeste. Mas dentro de casa não é esse retrospecto de que chegou lá, é o sapão, tá ganhando todas. Então, eu acho que se a gente se organizar direitinho e errar menos, né? O Confiança erra muito, Confiança tem oportunidade no último passe ali, por exemplo, e erra. A bola passa, o centroavante não tá lá presente, a gente dá um vacilo na zaga e toma um gol. Então, acho que o time tem que estar bem esperto. Se a gente jogar sem dar vacilos, errar o mínimo possível, eu acho que dá para pontuar lá em Caxias do Sul. Valeu, Edenir. Um abraço, meu querido. Fernando Santana, e aí sua palavra final, palavra de incentivo para essa semana que vem com dois jogos bem complicados? Dizer para a gigante massa proletária que vamos continuar firme acreditando no Confiança. Eu tenho a sensação de que agora o time entrou na competição, sabe? Passou o nervosismo da estreia, passou tudo aquilo que estava preso, engasgado com a primeira vitória, e agora o time está na competição levando mais a sério, né? No sentido de que está mais competitivo. O bicho papão já passou, que já veio o Cruzeiro, a gente já viu como é o nível das outras equipes, então enfrentar o Juventude agora, o Juventude que é a nossa luta direta, né? Um dos maiores desafios para um time que ascende de divisão permanecer, né? Não cair no ano seguinte. Então, o Juventude hoje ele está à frente de nós na tabela, mas é um dos times que a gente vai brigar diretamente, né? Assim como o Sampaio e o Náutico, né? São os quatro que subiram. Então, hoje a gente está atrás de Juventude e Náutico, mas estamos à frente do Sampaio. Que o Confiança consiga fazer um bom jogo lá em Caxias. A informação que eu tenho é que Matheus Costa já está recuperado do Covid, só não vai viajar por conta de que lá está muito frio, e aí para questão de prevenção ele não vai, mas assim que o time retornar, ele já retorna ao comando. Que ele consiga escolher bem o time que vai entrar em campo para a gente poder conseguir um bom resultado lá no Sul, e vim para casa fazer esses dois jogos que vão ser importantes para a sequência. Um abraço para todo mundo e vamos para cima dele, Dragão. Valeu, Fernando. Pois é. Saúde ao nosso comandante Matheus Costa. Ainda que eu tenha gostado dessa fase de home office dele, o Zé Carlos à beira do campo. Zé Carlos, efetiva Zé Carlos e bota o Matheus Costa de auxiliar. Home office. Esther, suas despedidas, como é que você vê aí essa Confiança para essa semana? Toda semana é importante, né? Mais uma semana importante aí para a gente, na nossa luta aí para permanecer. Como vocês disseram e como eu também acho, o jogo é sim difícil, é contra uma das equipes que está bem, mas não é impossível. E o Confiança está sim se entrando no eixo, como eu disse, e acho que a gente vai fazer sim um bom jogo. No mínimo um empate, mas toda a fé com a vitória, né? E é isso. Queria que Matheus Costa ficasse em home office. Sem o Covid, claro, porque é uma doença, mas fique em home office, descansa um pouquinho, deixa o Zé Carlos lá, porque eu gostei bastante da atuação dele. E é isso, gente. Pra cima deles, Dragão. Valeu. Valeu, Sté. E fechando hoje, Vitor Cardeal. E aí, Vitão, como é que você tá vendo essa semana? Suas palavras de despedida, seu arremate aí. E faça o jabá, que eu sei que tem coisa importante essa semana no Proletário News. É isso aí, Mike. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá em busca dessa vitória contra o Juventude em Caxias do Sul. Um jogo muito difícil, em que se o Confiança conseguir trazer pelo menos um pontinho na bagagem, já vai ser bom, né? Já vai ser positivo. Acompanhe lá o Proletário News. Nesta segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai ter uma live com o presidente Iago França, a gente vai falar de vários assuntos, mas o principal deles vai ser o acesso para a Série B, né, que completa um ano justamente na segunda-feira, dia 7 de setembro. Na terça-feira temos live pós-jogo, para falar do jogo Confiança Juventude, e na quarta uma estreia, né, uma estreia de novo quadro que a gente está fazendo aí, o Pistolou, que qualquer torcedor vai poder entrar lá, para dar sua opinião, falar sobre o time, sobre o desempenho dos jogadores, do técnico, sobre tudo, né? Falar sobre Confiança. Então, quarta-feira, às 19 horas, esse quadro vai ser com o Hilário lá. Qualquer um pode entrar para dar opinião na live da gente. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Valeu, Vitor. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a minha amiga e aos meus amigos de bancada pela oportunidade de estivermos juntos aqui para falar desse jogo do Confiança. Sempre bom falar do Confiança. Semana teremos um jogo importante já na terça contra o Juventude e vamos continuar mantendo um bom desempenho, né? A Confiança vem melhorando aí jogo após jogo, a defesa está encaixada, o sistema ofensivo com uma leve melhora, então vamos ver se a gente consegue trazer um ponto e de preferência uma vitória, né? Que venha logo a nossa primeira vitória fora de casa. É isso, pessoal, muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui!